Estou recebendo aqui o Michel Platini de Oliveira, ele que é secretário da Agricultura aqui em Foz do Iguaçu e vai falar um pouquinho sobre um evento, né, que vai movimentar o nosso setor rural, a comunidade rural aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia pessoal da rádio que está aqui. É uma alegria estar aqui de novo, viu? Poder anunciar esse evento. Vamos falar aí da caminhada e festa do colono, um evento que acontece, né, tradicionalmente ali na comunidade do Aparecidinha e que vai ser, sem ser este domingo, já o próximo, dia 29. É dia 29, isso, dia 29 é o nosso evento. E esse evento é bem rico porque começa às 8 horas da manhã com uma caminhada, né, denominada Caminhada da Natureza. É onde as pessoas vão fazer um circuito ali de aproximadamente 10 quilômetros entre os sítios ali, né, na área rural, tanto de Foz do Iguaçu, pegando também um trecho de Santa Terezinha de Itaipu. Né, esse ano a gente está nessa parceria com a cidade de Santa Terezinha e a partir das 8 horas da manhã, nós estaremos lá já fazendo as inscrições, acolhendo o pessoal, teremos lá um café colonial servido, e aí é por adesão, mas um café colonial excelente lá, servido na Aparecidinha, para quem for chegando, quiser tomar seu café. E aí às 8h10, no máximo, 8h30, nós vamos dar a largada e dar início à nossa caminhada, que dura em torno de 2 horas, mais ou menos, essa caminhada. Olha, eu vou até contar uma anedota com relação a essa caminhada, né, porque eu já participei em várias edições ali, e, enfim, sou uma pessoa acima do peso, mas que tem um certo hábito de caminhar, né? Então é uma caminhada que dá mais ou menos ali, variando o trajeto, 11, 12 quilômetros, chega mais ou menos isso. E no trecho final, geralmente, tem uma subida até chegar na comunidade do Aparecidinho. Então você já está chegando ali no final, ali um tanto cansado, né? Mas numa das edições, eu chegando ali pensando, nossa, esse ano tá beleza, né? Tô subindo aqui, tranquilo. Quando, de repente, do meu lado passam uma velhinha e um velhinho, não sei de quantos anos, mas certamente mais de 60, e me deixaram comendo poeira na subida, rapaz. Eu fiquei impressionado com aquilo, porque eu estava avaliando meu desempenho de forma tão positiva, e de repente eles passaram por mim ali como se nada. Enfim, fica a recomendação, você já fez a caminhada ali? É bem bacana. Não, primeira vez esse ano eu vou fazer. E aí todo o pessoal da secretaria também te convidou para fazer esse circuito, o prefeito vai fazer com a gente o circuito da caminhada. E quero convidar a comunidade toda de Foz do Iguaçu, você que nunca participou, né, uma boa oportunidade para fazer essa caminhada da natureza no dia 29, no domingo. O clima é bem agradável na parte da manhã para fazer essa caminhada. E assim, nós teremos os apoios durante a caminhada, né? E não é necessariamente obrigatório terminar todo o circuito, né? Então quem precisar de ajuda, de apoio, nós temos os carros de apoio, tem os pontos ali de hidratação, né? É só distribuir frutas também. Frutas, água, então assim, é bem bacana a caminhada, tá? Tem acompanhamento lá de vários profissionais da área de educação física, nós temos profissionais da saúde que estão lá também, se precisar. É uma estrutura bem bacana. E lembrando que a caminhada é o início, na verdade, da festa já. Começamos com a caminhada e ao meio-dia tem o almoço, o grandioso almoço lá na festa da Aparecidinha, pra de comemorar a festa do colono, né? Nós estamos na 13ª edição e logo após o almoço lá servido com costelão, enfim, nós teremos também um mate baile à tarde ali. Então o pessoal que quiser lá dançar um baile também fica convidado. E esse ano tem uma novidade que é o asfalto que fizemos ali naquela região da Aparecidinha, né? Ao todo vai dar 9 quilômetros ali de acesso, pegando aquela estrada da Aparecidinha, saindo da Itaboraí, vamos fazer a ligação ali com a República Argentina, né? Nos outros acessos que vêm de Santa Terezinha, que é a divisa de Foz Santa Terezinha, nós já adequamos a estrada, também colocamos fresagem, então o acesso lá para quem for para a festa vai ver que já está outra coisa, né? Tá bem melhor a comunidade, já está sentindo a diferença. Já fizemos mais de 5 quilômetros de asfalto, né? E a obra até o dia 29 da festa será inaugurada, né? Então fica o convite para a comunidade de Foz do Iguaçu participar com a gente da 13ª Festa do Colono. É uma oportunidade para conhecer outro lado de Foz do Iguaçu, né? O lado aí da vida rural, as comunidades, as fazendas que temos aqui na nossa cidade. Enfim, uma forma aí até de sair um pouquinho da rotina urbana aqui na cidade, né? É verdade. Quero agradecer pela oportunidade, a RCI sempre parceira dos eventos, principalmente da agricultura, eu posso falar, né? E agradecer mesmo pelo convite, por esse espaço, tá? Quem quiser saber mais, né, pode procurar diretamente ali a comunidade do Aparecidinha, até para fazer os convites, comprar convites antecipados, né, pro costelão ali, como é que pode fazer também? Isso, pode procurar o pessoal da comunidade Aparecidinha para comprar o costelão. E se qualquer dúvida, também pode ligar na Secretaria da Agricultura, que a gente vai passar maiores informações. No telefone 3521-9000. 3521-9000, liga lá que também a gente pode orientar você dando as informações necessárias, tá bom? E também aí com relação a essa festa, inscrições são gratuitas, né, para caminhada, não paga nada, enfim, só chegar bem cedinho ali na hora já para participar, inclusive, de atividades de aquecimento. Agradeço aqui ao Michel Platini de Oliveira, ele que é secretário da Agricultura aqui de Foz do Iguaçu, e falou um pouquinho sobre essa caminhada e festa do Colono, que acontece no dia 29. Muito obrigado aí pela participação. Valeu, obrigado a vocês e Deus abençoe. Obrigado.